Peugeot 240, saída em Olinda. 240, saída em Olinda, gol no 549. São Yang, Papa Romeu, prossiga. Yes, a sala IS vai alterar o seu plano, a sua autorização continua, porém está autorizado Salvador, Salvador, o Alfa Victor Juliette. 729. Web 5729, desça para 3000 pés, o ajuste 9019. 3000. Web 5729, forma velocidade. 220 mais. Livre. Bruno 396, solo aos 39. Primeira direita, chamando 21 na décima 9. Passou encerrado. Estacionamento de táxi, torre 198, decimal 612. E confirmar que próximo Interlagos, livrando os dois decolagens da pista 90. TAM 3192, localizador. TAM 3192, torre 18. 86, obrigado. Livre acionamento para o táxi. Estou seguindo a rotatória do CIA conforme o corredor Interlagos. Mike. É, nosso desenho, o senhor está mantendo ainda no litoral e prosseguindo para o buraquinho. O motivo desse corredor visual é para livrar o setor de decolagem da pista 90. A torre posteriormente poderá autorizar, se for possível, a aproximação pelo setor nordeste de Salvador. Ai, que... Estou já chegando perto do mercado povo. Web 5729 desce para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000 pés, reporta estabilizado na LS 5729. Torre Salvador, um bom dia, boa tarde, está 3192, passando sim para baixar a travada. Ah, 3192, boa tarde, ajuste 1011, vento de superfície 120 graus, 11 nós, agora está livre, sim, autorizado. Sim, está confirmando autorizado o pouso? Afirmativo, 3192, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Ok, autorizado a pouso na 1-0, 3-1-9-2. POB, o TAN 3-1-5-5? 1-2-8. Maravilha, cara. Sente, em que eu vou arrumar o repórter se não falar essa forma. Agora é 1-0-1-1, TAN 3-1-5-5. Bate ainda, Alfa, 1-0-1-2-8, primeira ponta espera, TAN 3-1-5-5. Golf Mike, chame em torre, 1-8, decimal 6. Mike. Transfere controle. Transfere controle, eu sou 4065. Web 5229, chame em torre, 1-8, decimal 6. 8-6, 5-2-9. Então, tráfego iniciando táxi para o ponto de espera da pista 1-0. O gol no 396, aguardante da Juliette. Tá, tem que aguardante da Juliette, 1-3-9. Zero da Euleda, azul 4065. Torre, boa tarde, Web 5729, está na final, baixar travar. Web 5729, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 130 graus, 10 nós. Aguardando, 10 nós. No 396, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado ingresso via Juliette, portão número 7, o gol no 396. Após a TAM, segue para o Airbus da TAM, no 1649, chama e recife na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. Micro 2, 51, baú 649. Aqui é a base? Afirmativo, agilizando, reporte no solo controlado, parte 3, Mike, por Mike. Mike, gratão. Tá 3192, solo aos 44. Libere a direita, mantém a Delta guardando. Vai manter a Delta guardando, 3192. Olympus, vê passagem ao rebanho do Atan, que está livrando a pista, após o ingresso na Delta e mantenha. Dois, ingresso na alta, chama o solo 1219. Vai ingressar, 219, boa tarde. Grave 5729, 21 ao 4, 0 graus, 119, ponto autorizado, pista no lugar. Está no meu pouso, grave 5729. Alfa Juliette, reportante da Juliette, Butan 3192. Alfa Juliette, reportante da Juliette, 3192. Salvador, 35627, solicitar autorização no nosso plano para Aracaju, nível 970. Sejam 55, boa tarde, é o contrato nacional. Bang da web, faz o mesmo ali, mas tem que estar precisando zero. Uno 90, decola da pista 10 com curva pela esquerda, saída Pulca, transição Caju via Golf 677, controle 119.35, torre 118.612, aciona 5005, trip 5627. Controle Papa Tango e Papa Romeu. Papa Tango e Papa Romeu, prosseguindo. Farol de Itapuã. Papa Tango Yang, Papa Romeu, torre, 118, decimal 6. Torre na 118, decimal 6. Saída Buca, transição Caju, pela Golf 677. Controle é 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Transponder 5005, 35627. O TAN 3192, autorizado o ingresso via Juliette, portão 10. A ingressão via Juliette parou 10, TAN 3192. O TRIP 5627, cotejamento correto, reporta para acionamento e pushback, TRIP 5627. Já está pronto para acionamento e pushback, o 5627. Gente, autorizado o acionamento, livre pushback, coordenação com o solo, TRIP 5627 chama para o táxi. Chamar para o táxi 5627. Solo WebJet 5729, livrou. 5729, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. Desse para altitude de tráfego de Salvador. O Delta desça para altitude de tráfego de Salvador. Juliette, reporte alinhado e pronto na cabeceira no 7. Ah, ok. O centro passou pra gente, o senhor tá voando 115. Confirme, está mantendo regra de voo instrumento. Confirme. Quando também estava com 115. Ciente. Prossiga para a proa de Bonf. Autorizado a chegada a Bonf. Juliette Bravo Delta, foi uma para descida. Chame Recife, a frequência 126. Salvador, Delta 3155. Delta 3155, mantém escuta. Trip 5241, chame Recife, a frequência 126.0. Recife 260-5241. Delta 3155, contato a data, voo 340, saída da El, Leda Hilton. 340, para a cidade de Vanda, Delta 3155. Na 3155, autorizado, Dael. Boa tarde, brother. Boa tarde. O ajuste é 1-0-1-1. Quer que eu desça para 500 pés e posso não falar de tapão? Terra Mike Fox, acionando o código 0243. Certo, 0243. Código 065, chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 125 decimal 1, 0133 decimal 25, azul 4065. Pronto para o táxi com 52 POV, autonomia 4 horas, alterna Recife. Cinco meia dois sete, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia Alfa, no Ponte para Chama Torre, 118, decimal 62, Queringá, 10112. Confirme o POV. 52 POB, ataque pela parte 1, 2, a Alfa, chamada Torre 118, decimal 6, 5627. Cotejamento com essa, autorizado táxi via Índia Alfa. Via Índia Alfa, o 5627. Boa tarde, o Sané 6327, cliente da Serra. Informação correta, o 6327, autorizado Ilhéus 240, copia? Confirmo, tá pronto, roda. O Sané 6327, autorizado Salvador Ilhéus, nível 240, decola da pista 1-0, primeira curva pela direita, realiza o perfil da saída da El, Leda, após Leda voa direto Ilhéus via Golf 677, o restante conforme a rota do plano. O controle 199, decimal 35, a torre 198, decimal 612, o transponder 5565, o Sané 6327. Autorizado Ilhéus, nível 240, com formato do plano, decola pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, transição Leda. E após prossegue direto Ilhéus, controle 119.3, sempre a torre é 716 e o transponder 5565, o 6327. Torre 118, decimal 612, o Xené 6327. Sente 118, decimal 6, o 6327. Cotejamento correto, reporta para acionamento, Oxenê 6327. Sente, Amaral, Oxenê. Decolado aos dois, vai aguardando confluência de comunicação, fazendo curva à direita para o corredor Axé, Alfa Vitor, obrigado. Aqui é que o Delta, chame a torre, 18 decimal 6. Aqui aqui é com o Delta, Capitão Centro Aeronave, Cessna, Alfa Vitor Juliette, que decolou da 17. Dá pra gente correr a esquerda com base pela direita para a 17. Passando, reposta, através de Paris. Controle Salvador, Gol 9075, informação que vem. Gol 9075, identificação da chegada a Mari, desça para o enjoo 050. Desce até o 050 na Mari, Gol 1075. Plano 31155, chama Recife, minha frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Esse é o 1335 da 35. Salvador, boa tarde, está 3145, informação que vem. 3145, passando identificação, chegada bom, fidência para o nível 060. Bom, 060. Patrulha, o Serra Max Fox agora está 14 e meia, está dando descida. Controle Salvador, para a Fox, a Vitor Juliette para a Fox. Fox, mantém escuta. Terra mais só usar na pista 1017. Mas Mike é com Delta, reporte no solo controlado. Seu papai Romeu, Terra Mike Fox, 1017, cara. Terra Mike Fox, desça para a altitude de trás. É isso, Mike Fox. Passaria 2231, sua identificação chegada a MAN, desça para o nível de voo 070. Vitor Juliette, mantenha o meu peso, reposta na fala da barra. Para o meu peso, passará para a barra, alfa Vitor Juliette. Trip 5627, decolado. Trip 5627, contato radar, sobre o voo 190, saída PUCA. Ascensão 190, saída PUCA. 5627. Aqui é com o Delta, seu solo for 57, frequência livre, no corte. Atório, Serra Mike Fox. É a Mike Fox, torre 1, noite, decimal meia. Ciência, Maranhão, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Papá Romeu, Serra Mike Fox. O Siga, seu Serra Mike Fox chamou? Afirmativo, senhor. 7 milhas, sinal da 7. Na sua escuta. Fuso autorizado, pista 17, trem baixado, checado de fábrica. Vento 130 graus, 11 nós, Serra Mike Fox. Excelente, Mike Fox. Obrigado. Cinco e forma velocidade. 226 uniforme velocidade. Indicada 207. 1075 uniforme velocidade. 280. Gente, 1075, mantém velocidade. Vai manter 1075. Saída 261-227 para 2509. 2509, 2509. 2104, manter velocidade 2509. ...075, desça para 2.000 pés, ajuste 1.019. 2.000 com 1.011, voo 1.075. Lavarão, bom dia, Control 0, 767-2238, Sunday 160, Mike Sierra. Condor 076, call cadence, stand flight level 070. Condor 076, stand flight level 70, 400. Controle de Salvador, está passando com o meu triângulo através de Paris. O meu voo Fatango, reporte na rotatória. O meu Fatango, reportará na rotatória. 38, ainda não tenho o seu plano aqui. Quando o seu plano chegar, eu confirmo a saída, o gol. 4? Aqui é autorizado backtrack, a porta está livre. Passarei do 2261 e reduz o site para 2009. 2009, 2233. Alfa Vida Juliette, não atraso para informar livre. Passarei 2261, desça para 3.000 pés, ajuste 1.011. 3.011. Solo, Salvador, Sané, meta 27, está no gate 01, pronto para puxar pés, está na meta. Oxa, né, 6327, autorizado para o acionamento no portão número 1. Do KTRC. Boa tarde, um braço. Papatão Juliette Bravo Delta, restauração para sequenciamento, curva direita pro 240, seu limite ao lado. Direita pro 240, limitado pelo localizador aos meus braços. Então, Sierra. Sim, 6314, na escuta do sol. O 6314 autorizado Salvador Petrolina, nível 340, decola da pista 110, primeira curva pela esquerda. Realiza o perfil da saída Momo, transição Flock, via Up, Whisky 20, restante conforme o plano. Controle 199.35, a torre 198.612. O transponder 5032, o Ocean 6314. Meia três um no quatro, cotejamento correto, reporta pro pushback acionamento. 41118, tá pronto pra copo? 41118, tá autorizado Salvador Confins, nível 360, decola da pistão no zero, primeira curva pela direita, saída da El, transição Leda, após Leda voa Bridge, via Upper Zulu 16, o restante conforme a rota do plano. Controle 199.35, torre 118.62, aciona 5015 azul. Oito, cotejamento correto. O reporta pro pushback acionamento 4118. Curva esquerda pro 070. Bruno, tá ciente da informação Sierra? Afirmativo. 6321, autorizado Salvador, Brasília, nível 320, decola pistão no zero, primeira curva pela direita, realiza o perfil da saída Arbor, transição Elefa, correção, Arbor, após Arbor, voa Elefa, via Upper Zulu 17, o restante conforme o plano, o controle 199.35, a torre 118.6, aciona 5026. Oceaneia 6321, foi autorizado para Brasília, nível 320, decola da pista 10, primeira curva à direita, a saída Arbor, após Arbor Elefa, Upper Zulu 17, controle de saída 11935, torre 1186 e o transponder 5026. Cotejamento correto, reporta para o pushback acionamento 6321. Obrigado, reporta para o pushback acionamento. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, curva direita proa 220. Direita proa 220, limite direito. Controle, ajuda a segurar de volta, qual o limite, controle? Está estabilizado? Na proa 070. Pode acessar o localizador? Parei 223 no curva direita pro 140. Autorizado ele é até posto estabilizado. 140 autorizado ele é 223. Estabilizou 1075. 1075, chame que o Rio Norte decimal meia. 186, eu vou 1075. Boa tarde, controle, eu vou 1075. Janela 3784, a bordo, 2 horas de autonomia, alterna Salvador, pronto para táxi. O Xenê 6327, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama torre, QNH 10111, torre 118.62. Gente, via Índia Alfa, no ponto de espera, no ponto de espera 118.16, o Xenê 6327. 118.612, QNH 10111, o Xenê. Controle, eu vou no 75-80-160. Controle? Eu vou no 75-80-160. 3145 para prosseguir na descida. 3145 desça para 5000 pés do ajuste.